sem querer. E é por isso, irmão, está difícil de esquecer. Amei sem razão, amei de verdade. Perdi sua mão, perdeu. Que saudade. Não foi nada em vão. Sem querer. E é por isso, irmão, por isso está difícil de esquecer. Ao passar dos anos, eu senti que fui gostar. We'll be right back.